Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas. Carolina Maria de Jesus nasceu em 14 de março de 1914 em Sacramento. Seus pais, provavelmente, migraram de Desemboque para Sacramento em decorrência da mudança da economia da extração de ouro para as atividades agropecuárias. Mas foi numa favela em São Paulo que ela tornou-se escritora e produziu a obra pela qual seria conhecida até hoje. Trabalhou como catadora de materiais recicláveis. Carolina usava os cadernos que encontrava no lixo para escrever sobre seu cotidiano e pensamentos. Virou um diário, que passou a ser publicado no jornal. Entre as idas ao açougue para buscar restos de ossos que lhe davam, os dias catando papel nas ruas de São Paulo, enquanto os três filhos ficavam sozinhos no seu barraco, e as noites insones observando as estrelas, Carolina refletia sobre o cenário de desigualdade e escrevia sobre as pequenas coisas que compõem a condição humana. A preocupação com o que vai se comer no dia, a repetição da busca da água todas as manhãs, a brutalidade do ambiente, a cidade, a favela, as pessoas. O olhar apurado de Carolina, de quem está acostumada a olhar para o lixo e ver o que tem de valor ali, ou de quem procurava catar as luzes distantes das estrelas, quando todos ao seu redor já estavam de olhos fechados, convido o leitor a ver a humanidade nos lugares onde a cidade e a sociedade só nos ensinaram a ver miséria. Sua obra mais conhecida, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, organizada pelo jornalista Audálio Dantas e lançada em 1960, teve inicialmente uma tiragem de 10 mil exemplares, os quais se esgotaram na primeira semana. Essa obra é uma crônica da vida na favela do Canindé, no início da modernização da capital paulista e do surgimento constante das periferias. Realidade cruel e perversa, até então pouco conhecida. Essa literatura documentária, pela narrativa feminina, em contestação, tal como foi conhecida e nomeada pelo jornalismo de denúncia dos anos 50 e 60, é considerada uma obra atual, pois a temática dá conta de problemas existentes até hoje nas grandes cidades. O Quarto de Despejo surge como uma metáfora para a desigualdade que estabelece seu papel e sua posição nessa história. Ela aponta que, enquanto o centro da cidade é a sala de visitas, a favela é o quarto onde se joga o indesejável, o entulho, tudo aquilo que se quer esconder. Sua escrita, no entanto, é sua forma de se recusar a ser despejo, a ser resto. A escritora deixou marcada uma visão particularmente caroliniana do mundo e de uma sociedade desigual, que pode ter se transformado de sua época para cá, mas que persiste discriminando, isolando e apagando minorias. Na escrita, Carolina pôde expressar a voz que era negada a quem vivesse em suas condições. Uma voz que, apesar de todas as dificuldades, preconceito e do insistente esquecimento que se estende até os dias de hoje, persiste como a base de uma obra autêntica e importante, mas, sobretudo, humana e verdadeira. Por não agradar a elite financeira e política da época com seu discurso, acabou caindo no ostracismo e viveu de forma bem humilde até os momentos finais de sua vida. Carolina faleceu em 13 de fevereiro de 1977, com 62 anos. Eu deixei o leito às 3 da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes, que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar água. Olhei o céu, a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama, As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. Por quê? Porque exatamente. Mulheres vivas. Mujeres vivas. Mulheres vivas. Mulheres vivas.